Ele chegou. Ele chegou. DJ Dalton. O Pretinho. O Pretinho. Aqui. Dando um show de apresentação. DJ Dalton. E o baile original do Pretinho. Carabao. Eu não pensei que fosse terminar assim, mas tudo um dia acabou. Acho que agora tudo já passou. Amizade é o que restou. Foi bem melhor. Carabao. Nós dissemos adeus. Bora que o baile vai rolando aqui no São Joaquim. Para um amor que morreu. Bora com o Pretinho deturando. Nós dissemos adeus. Aí você, minha filha. Não nasci pra você e nem você pra mim. E o garçom cachorrão já tá na área. Bora pra cima, meu filho. Segue o fluxo. Bora, gatinho. Eu não pensei que fosse terminar assim, mas todo um dia acabou. Acho que agora tudo já passou. E amizade, bebê, fala pra mim. Deixa eu achar meu parceiro Eldo, meu gordinho, tá aqui com a gente. Já chegando pra recordar aqui na Marambaia. Bora, meu gordinho! Que morreu. Se liga no som, papai! Nós dissemos adeus. Por quê? Não nasci pra você e nem você. Saudade! Você me diz palavras bonitas. Sendo Marcão já no circuito, já recordando aqui. Você invade meu mundo. Vai! Não me dá tempo para pensar. Encanta-me em segundos, em minutos me faz sonhar. Você é demais pro meu coração. Você é demais pro meu coração. Chega aqui na Marambaia hoje pra fazer esse baile gostoso pra família. E a gente vai ter tudo no muito som. Vamos que vamos! No meu coração. Vai! Você é demais. Bora com o Pretinho Detona! Segue o baile, papai! Carabao. minha filha doeu. Dou o nosso amor. Sei que vai ser difícil continuar. Você me faz tanto sofrer. Você me faz tanto chorar. Sua cabeça mudou, mas não vou me deixar. Ai, doeu, foi! E a família que chega pra recordar hoje, nosso Carabao chegando aqui na Maravaia pra fazer você recordar, senhor. Toca, meu pretinho. Dou o nosso amor. Carabao. Sei que vai ser para tratar da minha mulher. Ela me enganou e entregou o seu amor a um outro qualquer. Em shows apresentava, eu cantava com amor e fé. Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. Com seu gigolô ela gastava lá no cabaré. DJ Dalton! Esta noite eu vou pra Boemia, eu quero é beber. Vale então! Oh, oh, oh, oh, daquela entrada eu quero esquecer. Oh, oh, oh, quanto mais bebo, mais eu lembro de você. Carabao que chega aqui na sede do Sul, aqui na Maravaia. Vai fazendo a família recordar, senhor. Bora com o Pretinho, vai ter tudo no muito som. Se liga só. É Carabao. E essa noite. Esta noite eu vou pra Boemia, eu quero é beber. Oh, oh, oh, oh, daquela ingrata eu quero esquecer. Oh, oh, oh, oh, quanto mais bebo, mais eu lembro de você. qualquer coisa faço pra te ganhar. Eu quero mesmo é te cativar. É só você quem pode me completar. E a saudade da marambaia vai rolando. Pois seu amor é como um furacão. Oi! O seu calor me arrasta. Vem com o pretinho! Vem, vem, vem, vem. Da senhora. Te feri, me feri, e arrependido venho te pedir. Bora baixinho, vai pra cima, meu filho. Vem, vem, vem. Vai. Te chamo, eu te amo. Vem me completar. Te chamo, eu te amo. Segue do sujo aqui na Marambaia. E o Carabao que chega junto pra fazer você recordar. Bora com o Pretinho, vai tocando. Era pra levar a sério o beijo que eu te dei. Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei. Vai, meu Pretinho, toca. Era pra levar a sério o beijo que eu te dei. Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei. É Carabao! Muita coisa a gente até pode esquecer. Carabao. Mas se valer não custa nada dizer. Só não vale, minha filha. Só não vale brincar com os sentimentos alheios. Se não for pra lembrar, você pode muito som, já aqui na sede do São Joaquim. E a família vai invadindo pra curtir o nosso Carabao. E a gente chega pra detonar muito som pra você recordar. Vamos que vamos! Oi! Se liga no som! Era pra levar a sério o beijo que eu te dei. Carabao. Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei. Era pra levar a sério o beijo que eu te dei. Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei. Muita coisa a gente até pode esquecer. Mas se valeu não custa nada dizer. Só não vale brincar com os sentimentos alheios. Vem, vem! Vem. Me mostra esse corpo que eu tanto desejo, amor. Vem. Fazer sentir, vai. Me faça sentir do seu beijo molhado sabor. Diga. Bora, Jean, pra cima, meu filho. Vamos que vamos. Que eu sou o seu homem e que nada existe melhor. Hoje é tudo nosso, papai. Diga. Olha a macaxeira. Que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só. Meu parceiro José já aqui com a gente. Chegando pra recordar esse assim, bom. Dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer. Segue o fluxo! Que eu vou me entregar corpo e alma. Nos seus braços eu quero morrer. Morrer. Só se for de amor. Amor, amor, amor. Me abrace mais forte. Amor, amor. Amor, amor, amor. Me beije, me sufoque. De amor, amor. Amor, amor, amor. Me abrace mais forte. Amor, amor.

sabadão gostoso que a gente chega pra fazer você recordar. Hoje o nosso carnaval chega aqui na sede do São Joaquim. E a família vai recordando. Fostes Oi. Pela estrada do mundo. E eu não sei dizer se ainda vou viver esta ilusão. Aí eu trago minha filha. Trago em meus lábios um beijo. E o desejo de abraçar-te, querendo dizer: sabes, não sabes o quanto te quero. É tão triste viver neste mundo errado e sem fé. Carabao. Com tantas coisas acontecendo, sem ninguém saber porquê. Meu pretinho. Ninguém mais sabe dizer pra onde o mundo caminha. Muita gente já não acredita que Jesus vai voltar um dia. E quando? Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis. Aquele baile que você gosta de dançar aqui, ó. Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis. Papé! Pra que rezar tanto à noite pedindo a paz? Se no dia seguinte você planta ódio em tudo que faz. Carabao. Não adianta dizer que tem fé sem saber em quem acreditar. Se não existir amor em seu coração, nada vai adiantar. Bora, Cleito, pra cima, meu filho! É triste ler logo cedo em tantos jornais: terremotos, enchentes, tragédias em todo lugar. E sabemos que perto de coisas assim, nada somos se não fosse a nossa fé. Tenha esperança, acredite em... sempre nele! Em Jesus de Nazaré. E quando, minha filha? Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis. Quando será? Muito amor eu tenho pra dar. É só você que eu quero amar. Segue o baile! Mas por favor não diga que não. Desejo ganhar o seu coração. Porque te amo, eu te amo. Carabao. Eu adoro você. Porque te amo, eu te amo. Não consigo te esquecer. O José veio recordar o Jonsu do Carabao. Olá, José! E aí? Muito amor eu tenho pra dar. É só, é só na manhã da aranha, meu filho. Mas por favor não diga que não. Desejo ganhar o seu coração. Porque te amo, eu te amo. Eu adoro você. Porque te amo, eu te amo. Não consigo te esquecer. Da nossa lua de mel. E o papel? E o papel que você me fez. Eu não me esqueço. Não houve lua de mel. Você me deixou. Você me deixou. Te toca! Sozinho naquele motel. E se foi para onde eu não sei. quer voltar. Mas o papel inverteu. Meu parceiro Marcelo, chegando junto. Você pode curtir aqui no Carabao. Obrigado, Marcelo. Oi. Agora quem não quer sou eu. Já recordando, hein? Hoje você quer voltar. Mas o papel inverteu. Você pode chorar e chorar. São Joaquim na Marambaia. Agora quem não quer sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. Carabao. Aí eu vou te dizer. Diga, meu bem, por que a gente briga tanto assim? Se eu sou louco por ti, você morre por mim. A última vez que brigamos, você me deixou. Mas não demorou muito tempo. E agora? Confesso que eu tive medo de tudo acabar. Pedi tanto a Deus lá em casa pra você voltar. Olha aí! Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar. Não podemos viver separados como sol e lua. Girando! Gira na minha cabeça, feito carrossel. Se tu tá aqui no Carabao. Você mora no meu coração, sem pagar aluguel. E gira na minha cabeça, feito carrossel. Filha! Nem sequer lembrou o que houve entre a gente. Aí eu vou te dizer. Mas a culpada não foi você. Foi meu coração que não quis aceitar o que disseste no começo de tudo. Não posso lhe amar. Toca, meu pretinho. Roda, roda, roda, mundo. Mas faça ela parar em mim. Roda, roda, roda. Tu fala. Por causa dela é que eu vivo assim. Olha a macaxê. Roda, roda, roda, mundo. Mas faça ela parar em mim. Roda, roda, roda, mundo. Por causa dela é que eu... É, DJ Dalton. Olha a macaxeira. Sozinho. Tão triste. Como é que tu tá? Pareço até desesperado. Pois a pior coisa do mundo é você amar sabendo que não vai ser amado. Pois a pior coisa do mundo é você amar sabendo que não vai ser amado. E roda! Roda, roda, roda, mundo. Mas faça ela parar em mim. Roda, roda, roda, mundo. Por causa dela é que eu vivo assim. Roda, roda, roda, mundo. DJ Dalton. Mas faça ela parar em mim. Gira a montanha. Roda, roda, roda, mundo. Por causa dela é que eu vivo assim. Jorginho gosta. É aqui no São Joaquim. Vem, minha filha. O que é que eu vou fazer sem você na minha vida? O meu mundo caiu quando você fugiu de mim. E eu cheguei até a pensar que era meu fim. Ai de mim. Então vem, vem meu bem, vem ser feliz. Então vem, vem ser feliz. Os Carabao que chega hoje aqui na Marambaia pra fazer essa viagem pra família. Hoje aqui na Sangue do São Joaquim. E a família vai invadindo pra curtir a saudade. Oh, baby. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Sem você. Parceiro Wanderson chegando junto. Bora, Wanderson. Procurar esquecer. Isso é fiel. O que eu quero é viver. Bora viver. Viver a vida. Viver cantando. Ser muito feliz te amando. Bora viver, bebar. Viver a vida. Viver cantando. Ser muito feliz te amando. Já sei agonia, vamos só na mão. Carabao. Saudade na sede do São Joaquim. E você vai me ajudando. Vou cuidar mais um pouco do coração. Já cansado da solidão. Será que este teu ciúme é sinal de amor? Vai, meu pretinho! Minha flor! Chega o baile aqui na Marambaia, papai! Será que este teu ciúme é sinal de amor? Só quero saber, me conta! Eu gostaria de saber se pensas um pouquinho em mim. Adoro este teu ciúme e tudo que vem de você. Eu juro, meu amor, que nunca vou te esquecer. Uou! Oh, minha flor, Carabao. Será que este teu ciúme é sinal de amor? Carabao. leite perfumado. E lá vai ela! Vai ao encontro dela. Vai, minha filha! Vai dizer só pra ela: do meu sofrimento, tô quase morrendo com saudade dela. Saudade dela, meu pretinho. Bilhete, seja meu amigo e pede pra ela não me esquecer. Confessa. Confesso que as... E o velho guarda viagem tá arrebentando meu coração. Se acaso ela tiver outro bilhete, não volte nunca mais pra mim. Pra que mais amar? Vou ficar aqui e aqui vou me acabar. Pra que mais amar? Vou ficar aqui e aqui vou me acabar. Se liga no som! Se acaso ela tiver outro bilhete, não volte nunca mais pra mim. Pra que mais amar? Vou ficar aqui e aqui vou me acabar. Pra que mais amar? Vou ficar aqui e aqui vou me acabar. E longe, longe, longe de você sou triste. Pra mim nada existe, é grande a solidão. Vai, pretinho! Sinto uma vontade louca de beijar sua boca e tocar suas mãos. Saiba que eu estou sozinho, sem o seu carinho, sem a sua proteção. Vem, amor, que estou morrendo, eu estou querendo seu coração. Caramba, que chega aqui no São Joaquim! Uai! Eu sei que você me ama. Tu sabe que eu sei. Eu sei que você me ama. Bora, Rei dos Copos. Eu sei que você. Bora, baixinho. Me ama. Pra cima, meu filho. Olha a macaxeira. Eu sei que você me ama. Se liga aí. É. Você sou triste, pra mim nada existe, é grande a solidão. Sinto uma vontade louca de beijar sua boca e tocar suas mãos. Saiba que eu estou sozinho, sem o seu carinho, sem a sua proteção. Amor Francisco! Vem, amor, que estou morrendo, eu estou querendo seu coração. Eu sei que você me ama. Eu sei que você me ama. Para te esquecer, eu não vou chorar. Deixa eu abraçar também minha amiga Valéria. Ela que dá valor de curtir o carnaval. Alô, Valéria! Um abraço do pretinho pra você, minha amiga. Tamo junto! Você. Uai! Você me você maltratou meu pobre coração. E ele fez uma bolinha e jogou no chão. E a chorar deixou-me sem dizer adeus. Olha aqui, menina, porque nós ensina a gente a viver. Você vai chorar, eu sei, irá sofrer quando a saudade em você chegar. Olha aí. E então, menina, verás que o amor para esquecer você. É quando a música. É Carabao! Carabao. Se se liga! Para te esquecer, eu não vou chorar, meu bem, não vou sofrer. De hoje em diante nem quero te ver, nunca, nunca mais quero lembrar você. Você me iludiu, você maltratou meu pobre coração. Fez uma bolinha e jogou no chão, e a chorar deixou. Tu tá aqui no Carabao. Quem tá lá? Não foi por acaso que a gente se encontrou. Tá guardando o teu lugar na fila. Não aconteceu simplesmente o nosso amor. E aqui na Marambaia? Já estava escrito lá no livro do saber, mesmo antes da gente nascer. Saudade. Você sem querer por mim esperar. Saudade. E eu sem saber por você procurava. O destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. E o nosso amor, papai? Nosso amor não é simples caso ou uma. Eu sei que a gente se ama. A gente se ama pra valer. O nosso encontro antes foi premeditado. Você nasceu pra mim, eu pra você. Você nasceu pra mim, eu pra você. Novo tempo chegou. Sem querer, por mim esperava. Carabao. E eu sem saber, por você procurava. O destino sabe o que vai acontecer. Bora, cachorrão. Você. Bora, meu filho. Eu pra mim, eu pra você. Te beijo e te curo. Nosso amor não é simples caso. E a gente se ama, minha filha. A gente se ama pra valer. O nosso encontro antes foi premeditado. Você nasceu pra. Tudo acabou entre nós, mas não te esqueci. Ah, minha filha. Ainda penso em você e sinto saudade. Se liga no som! Confesso que tenho vontade de voltar atrás e começar tudo outra vez. Eu sei que tu sabe! Eu sei que você também pensa em mim. Eu sei que você ainda não me esqueceu. E não vamos mais separar. Recordação. Erramos demais em Toca um carabal, pretinho, vai! Volta pro nosso ninho. Toca assim, bebê! E não vamos mais separar. É carabal! Que surpresa agradável. E a gente? Eu aqui de frente com você. Nessa festa de amigos, todos dançando pra valer. E que tal se a gente se entrosasse pra dançar? E no meio da dança, você deixasse eu lhe beijar. E foi assim que renasceu nosso amor. Numa festa de amigos, onde a gente dançou. E entre abraços e beijos, muito papo rolou. E voltou a ser forte o nosso caso de amor. Sendo Jorge da Pedreira chegando junto. Ele é ao lado da madame pra curtir o carnaval. Obrigado, hein? Que surpresa agradável. Se liga no som. Eu aqui de frente com você. Nessa festa de amigos, todos dançando pra valer. E que tal se a gente se entrosasse pra dançar? E no meio da dança, você deixasse eu lhe beijar. E foi assim que renasceu nosso amor. Abra o seu coração e deixe o amor entrar. Eu tenho muito em mim e é todo para lhe dar. Se disser que não, vai desperdiçar essa linda emoção, e é a emoção de amar. Saudade assim, ó. Não me deixe escapar. Eu sou uma chance em mim. Sempre estive perto, mas você nunca me viu. Bora que eu tenho pra lhe dar. O São Joaquim da Maravilha recebe o nosso carabal e a gente chega pra fazer essa viagem pra família. Você vai recordando com o Pretinho e a gente vai detonando muito só assim, ó. Vamos lá, vamos lá. Abra o seu coração e deixe o amor entrar. Eu tenho muito em mim e é todo para lidar. Se você disser, minha filha, se disser que não, vai desperdiçar carabao essa linda emoção, que é a emoção de amar. Carabao. Saudade marcante e o entretenimento garantido. Louco desejo por você. Mais uma noite assim, meu filho. Mais uma noite sem te ver. Louco desejo por você. Saudade. Mais uma noite sem te ver. Dalton. Pois você não sai do meu pensamento. Meu travesseiro também sente a falta dos teus abraços e beijos molhados. Aí o novo amor. amor, bebê. Um louco amor pode até machucar. Vai, meu pretinho! Mas só assim, meu amor, sei te amar. DJ Dalton! Um louco amor pode até machucar. E aí? Mas só assim, meu amor, sei te amar. Eu vou te amar, eu sei te amar. A gente detona muito o som aqui no São Joaquim da Marambaia. E a gente vai fazendo essa viagem pra família. E você vai recordando. Se liga no som, papai. Grita o teu nome bem alto ao vento. DJ! Pois você não sai do meu pensamento. DJ Dalton! Meu travesseiro. Recordar assim, ó. Um louco amor pode até machucar. Mas só assim, meu amor, sei te amar. Estou tão sozinho que era meu telefone. Eu falei, coração, pra você não se apaixonar. Agora tá teu jeito, não reclama. E o Wanderson tá viajando só na manhã. Me diz quem não. Já tá mandando uns hábitos, graças. Não vai passar. Vai, meu filho! Caso isso não aconteça, deve tá preocupado. E se tu tá aqui no Carabao. Vai! Eu juro. E você vai ter que aceitar. Fala pro pretinho, fala! Para com essa mania de me fazer sofrer. Acredita mais em mim, coração, e me deixa escolher. Então para com essa mania. Para com essa mania de me fazer sofrer. Amor que vai é saudade que vem. Vai, meu pretinho, toca! Quando conheci você. A volta da gerente, meu Deus do céu. Se liga! Foi só um beijo pra gente se amar. Mas não demore. Não demore tanto. Sozinho vou chorar. Tudo enfim foi felicidade. Deixa eu abraçar minha amiga Marlete por aqui, da minha Priscila. O tempo já chegamos junto com a gente pra recordar, hein? Vamos aqui no São Joaquim. Oi! Eu aprendi a ser só de você. Carabao. E aí? Não demore tanto. Sempre sozinho vou sofrer. Oh, oh, oh. Vai, volte logo e não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. E a distância? A distância é ruim. Eu vou chorar até você voltar. Vai, pretinho! Vamos esperar. Carabao. E a saudade aqui no São Joaquim. E a família vai recordando. Menina, eu estou tão feliz. E aí? Pois você é o amor que eu sempre quis. Carabao. Menina, eu te adoro demais. Não sei do que sou capaz se eu te perder. Olha aí! Eu gritava e chamava por você, mas você. Meu parceiro Jorge da Pedreira tá na área. Não mudou. Só na manhã aqui no Carabao. Pega a madame curtindo. Eu gritava. Oi. E chamava. Você, mas você nem ligou, não olhou para mim. Que música, que música, papai. Furioso cara. Eu gritava e chamava por você, mas você nem ligou, não olhou para mim. E eu, minha filha? Eu gritava e chamava por você, mas você nem ligou, não olhou para mim. E não, e não, e não. Saber de você, Carabao. Todo amor que eu sentia por você acabou. Agora eu quero ser livre e sair por aí. E eu cansei! Cansei de viver prisioneiro do seu coração. Mas o tempo resolve muita coisa. Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou. Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou. E ela? Me enganou. Foi? Me enganou. Repete. Me enganou. Oh, oh, oh, eu não, não, não, não quero mais saber de você. Pode procurar outro alguém que eu estou indo também. Um dia você vai se arrepender do que fez. E quando quiser voltar? Aí será muito tarde, meu bem. Podes crer, podes crer, podes crer, podes crer. Você me diz que ainda é muito criança pra namorar. Isso não é problema, não. Eu tenho tudo. E ela bem novinha. Está, vou esperar você crescer. Vou esperar você. Eu vou esperar você crescer. Não que eu não ache que você seja mulher demais pra mim. Mas se você achar que não, deixe que tudo fique assim. Vou esperar você crescer. Vou esperar você crescer. Dançando assim vai, meu pretinho. Eu não quero mais você. Sabe por quê, mulher? Porque você só me faz sofrer. Eu sinto muito em dizer, você não consegue final de semana chegou e ela corre pro Carabao. No final de semana eu gosto de lazer, brincar e beber. Carabao. Gosto de estar com você. Gosto do clube, a piscina e do futebol. Na praia tomando sol. Adoro e curto o verão. E ela olha de canto de olho. E ela fica com raiva e me olha. Com olhar convite, vamos embora. E o Francisco lembra dele. Pra disfarçar pra os meus amigos. Olha aí. Eu falo, estou me sentindo mal. Tchau, bye, bye. Carabao que chega hoje aqui no São Joaquim, na Maravaia. E a gente vai fazendo você recordar. O Pretinho vai metendo ficha por aqui. Carabao. Toca! Você já ouviu falar desta minha canção? A minha história eu vou lhe contar. Olha o grito! Eu tenho uma garota, Silva da Marambaia, terá. Mas ela resolveu me abandonar. Foi no final de tarde, domingo de verão, quando eu conquistei seu coração. Acordaram praga, rapaz. Você vestida jeans, caminhão de igual, batendo aquele papo informal. Carabao. E nos olhos verdes era uma tentação. Já canto com meu coração. Um corpo de princesa só anda sensual. Vindo levantar o meu astral. Você pode até gostar de outro rapaz. Que libera amor no mundo. DJ Dalton! Pode ser então um outro cabeludo. Ou mesmo um ladrão de coração. Vai, meu pretinho! Um ator principal. Ou mesmo um papudinho. Bem que aqui tá é o pretinho. Vem, meu amor. Oh, meu amor. Veja pra quem dá seu coração. Vai! Oh, meu amor. Não pense que eu estou na solidão. Oh, meu amor. Veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor. Não pense que eu estou na solidão. Você nem se preocupou. E você muito me amou. Meu corpo eu te dei. E pra mim você se entregou. Dalton. Agora você vive outra realidade. Meu pretinho. Só deixou saudade. Na Marambaia, papai! Nem sequer pensamos. Já já tem meu parceiro de André Máximo. E não chega pra acomodar o nosso animal. Entendem. Oi! Por isso eu choro. Choro. Aí tu chora, vai! Choro por você. Meu parceiro é o Deborge por aqui com a gente. Meu parceiro Barbalho lá de eu Tailândia. Tá curtindo o Carnaval, obrigado, hein? Gente lutou e não conquistou. Aí tu chora, vai! Choro por letra dessa música, cara. A vontade de estar junto a... O desejo! O desejo de me agarrar. O amor sem fim. O sonho se realizar. Ele vai dar volta por cima. Quero ter seu olhar. Que só falta me falar. E a vontade, bebê? A vontade de estar junto a mim. O desejo. desejo de me agarrar. O amor sem... Cuidado com tudo que você faz, volta, hein? O desprezo bate e volta. Mas o seu desprezo me tortura demais. Não consigo viver desse jeito. As horas que passo sem você, penso que vou te perder. Toca pretinho! Mas o seu desprezo me tortura demais. Não consigo viver desse jeito. As horas que passo. E nessa vida, tudo que você faz tem volta, hein? Penso que vou. E você faz, você vai pagar um dia. Você me deu o desprezo. Ligado, minha filha. Você me deu o desprezo. Posso merecer. DJ Dalton. Um dia o mesmo desprezo voltará para você. Galo cantou, é madrugada. Abraço os meus filhos, beijo a minha amada. E a gente vai pro mar e vou navegar. São Joaquim! Na beira do cais, a maré preamou. Com a Deus apertado, vou me afastando. E deixo meu amor cai na água, capivara. Lá fora, saudade é de logo voltar. Pescador. Mas sou um pescador, tenho que pescar. Meu alento é apenas as ondas do mar, o sol e o luar. O sol e o luar. O sol e o luar. Do jeito que o pretinho gosta. Sabadão gostoso hoje aqui na sede do São Joaquim. E o carnaval que chega aqui na Marambaia. E a família vai invadindo pra recordar, hein? Vamos lá! Lanço minha rede no meio. E a falta da gerente hoje. Peço ao meu Deus do céu me ajudar. Vai! Pra logo eu voltar. O mar está calmo, o vento está brando. Eu ligo o motor, já estou voltando. Quero em casa chegar. Estou me queimando de tantos desejos. Vai, meu pretinho! Quero me incendiar com o calor dos teus beijos. Ai, que vontade louca de logo chegar. Eu quero te amar. Você me disse um adeus. De repente você em minutos me deixou tão só. Não sei porquê. Aí você, minha filha, me magoou, meu coração você quebrou. E me deixou tão triste assim sem ter você. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, a situação entre você e eu. Entre você e eu. Porque de repente você me disse um adeus. E de repente, de repente você chamar meu parceiro DJ André Máximo pra comandar as emoções por aqui. Pra comandar o nosso animal hoje. Aqui no São João, aqui na Marambaia. Te agradeço a toda essa família que já chega junto com a gente pra curtir o nosso carnaval por aqui, hein? Vamos que vamos! E me deixou tão triste assim. Muita coisa boa pra acontecer na Marambaia hoje! Me magoou, meu coração. Olha a macaxê! Você quebrou. Vai! E me deixou tão triste assim, sem ter você.